Pô, tu não acha que deve ser estranho se o cara espirra e ele fala Hitler? E aí depois outro cara fala saúde? Cara, mas por que alguém espirrar e falar Hitler? Pra pegar o cara numa pegadinha? Porra!